Jesus. Ontem, hoje e eternamente. Super Rede Boa Vontade, a rede da paz de que você precisa. YH321, ondas médias, Super Rádio Boa Vontade, 610 kHz, Iranduba, Amazonas. Uma emissora da Super Rede Boa Vontade. Espiritualidade ecumênica em primeiro lugar. Pense numa coisa boa. Pensamos em algo especial. Venha com a gente. Neste sábado, temos um programa especial, cheio de interação, repercutindo a força do bem, que mobiliza para salvar. Vamos mostrar como a mensagem do Cristo de Deus está ressoando nos corações de boa vontade. Neste sábado, às 8 horas, no horário de Brasília. Especial Revista Jesus está chegando. Um programa especial até no nome. Aqui, na Super Rede Boa Vontade de Rádio. Sintonizar faz bem. Abertas, nos trazendo frutos, nos levando a descobertas. Pra criatura humana refletir em seu caminhada eterna, uma rede. música legionária aí com a gente. Como é bom ter sua participação, Marli Cristina de Souza Lourenço, de Pedra Dourada, Minas Gerais. O recado dela pelo WhatsApp do programa, eu e a Neide Schwenk estamos na sintonia, olhando com todos pela Super Rede Boa Vontade de Comunicação. Ah, que momento lindo! Obrigada, Marli! Beijo grande pra você e pra irmã Neide. Sirlei Floriano Mendes Ramos, Florianópolis, Santa Catarina, também com a gente. Nós cantamos Ecumenismo das Almas, letra, melodia Diogo Gondim, a letra dele e de Josué Bertolin, interpretação Diogo Gondim, que é de São Paulo, e Christian Paiva de Goiânia, Naira Naves e Leila Ângela de Brasília, Coral Ecumênico Boa Vontade das cidades de Brasília e de Goiânia. Hora certa, 11 horas e 14 minutos, hora de Brasília em Manaus, horário local, 10 horas e 14 minutos, intervalo, e a gente já volta com você. Jesus. Ontem. Hoje e eternamente. Super Rede Boa Vontade, a rede da paz de que você precisa.